A promoção é somente até durar o estoque. Além deste kit, confira outras promoções em nosso site www.padredereginaldomanzotti.org.br/loja ou pelo telefone 41-3221-6050. Olá, queridos ouvintes, aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Eu quero fazer um pedido a você. Torne-se um associado da obra Evangelizar é Preciso, através do telefone 0 operadora 41 3221 6060. Repito, torne-se um colaborador da obra Evangelizar é Preciso, através do telefone 0 operadora 41 3221 6060. Conto com sua participação. A loja Evangelizar disponibiliza para você 5 DVDs com reflexões que já foram temas dos encontros de formação do associado com o Padre Reginaldo Manzotti. São eles: Pentecostes, Dons do Espírito Santo, Exigências do Amor, Eucarística, Sexualidade no Casamento e O Perdão é um Bálsamo que Cura. Em cada tema, o sacerdote convida você a resgatar o verdadeiro sentido da vida com Deus, com o próximo, consigo mesmo, o verdadeiro significado do perdão e da Eucaristia. DVDs exclusivos que você só encontra aqui, na loja Evangelizar. Acesse www.padrereginaldomanzotti.org.br ou pelo telefone 041-3221-6050. Loja Evangelizar, sempre uma novidade para você. O que te impede de viver melhor? Em seu mais novo livro, Feridas da Alma, o Padre Reginaldo Manzotti pretende ajudar o leitor a responder esta e outras perguntas que afligem a alma. Com uma linguagem simples e palavras de consolo e esperança, a obra já está disponível como pré-venda na loja virtual ou através do telefone 41-3221-6050. Seja um dos primeiros a adquirir o livro. Ligue agora ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org.br/loja e garanta já o seu exemplar. Em breve, você também vai encontrar este livro nas melhores livrarias de sua cidade. E filhas, povo de Deus amado, esta hora da misericórdia, eu gosto sempre de lembrar que nós acabamos de rezar o terço dizendo: Jesus misericordioso, Jesus da divina misericórdia, eu confio em vós. Mas toda quarta-feira nós somos chamados a dizer: Nossa Senhora da divina misericórdia, eu espero em vós. Peça teu filho por nós, mãe. Obrigado àqueles que ligaram 0 operadora 41 3221 6070, que é o número para rezar comigo. E é um número para você falar comigo ao vivo. 0 operadora 41 3221 6070. Escute o que foi deixado na plataforma nesta quarta-feira. Meu nome é Renato Arruda da Silva, eu sou de Fortaleza. Há mais de 15 anos eu estava totalmente afastado das coisas de Deus. Tudo que era relacionado a Jesus ou a Deus, para mim era como se fosse piada ou algo totalmente comercial. Após o fim de um relacionamento, eu vi que meu egoísmo e tudo que eu fazia não condiziam com a pessoa que eu queria ser. E que eu tinha perdido uma pessoa maravilhosa justamente porque faltava algo na minha vida. Fui evangelizado por uma amiga e fui aconselhado a escutar o programa do Padre Reginaldo Manzotti. E desde a primeira vez que eu escutei a voz do Padre Reginaldo, não consegui mais parar de escutar o programa. Já fazem 2 meses e eu voltei a ir à igreja. Completei 30 anos no último dia 15 de outubro. Me presenteei com a minha primeira Bíblia, que eu venho lendo diariamente com a ajuda do Padre Reginaldo. E na última quarta-feira, dia 20 de outubro, eu fui me confessar na Igreja Sagrado Coração de Jesus, no centro de Fortaleza, e comunguei de novo, algo que eu não fazia há mais de 15 anos. Agradeço ao Senhor, Padre Reginaldo, por ter reencontrado a minha vida religiosa e por ter reencontrado a minha fé. Agradeço a minha amiga Rafaela, que foi quem me evangelizou. Agradeço a Deus e a Jesus Cristo por estar me dando essa força a cada dia que passa. Obrigado, Senhor. Obrigado, filho, lá de Fortaleza. Obrigado por deixar seu testemunho. Padre, como é que as pessoas fazem para deixar testemunho como esse? Gente, é fácil. 0 operadora 41 8401-0909. No dígito 2 você deixa ter seu testemunho. Eu estou vendo no site pedidos de oração de todas as partes do Brasil nesta hora da misericórdia. Como, por exemplo, pedido de oração da Elizabeth, da Mônica, da Neide. A Mônica de Goiurê diz assim: Padre, eu peço orações pela minha família, mas ao mesmo tempo eu quero testemunhar uma graça alcançada na novena de Santa Teresinha. Eu estava desempregado, no oitavo dia da novena, meu pai me chamou para trabalhar na casa dele. Eu estou lá, muito feliz, acompanho o Senhor, inclusive, na hora da misericórdia. Mônica de Goiurê, Bíblia aberta, cartilha de oração. Palavras que amassam, palavras que libertam, palavra poderosa tem teu coração. Palavra por palavra, revelas o infinito. Como é bonito ouvir teu coração. Filhos e filhas, o texto de hoje é Lucas 14, 25 a 33. Lucas 14, 25 a 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não me prefere a seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha após mim, não pode ser meu discípulo. De fato, se algum de vós quer construir uma torre, não se senta primeiro para calcular os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai pôr o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a zombar. Ou ainda, um rei que sai à guerra contra um outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10 mil homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20 mil? Se ele vê que não pode, envie uma delegação para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O texto de hoje fala sobre renúncia. Renúncia no sentido de abrir mão em nome do Senhor. Abrir mão em nome de Jesus. O seguimento de Jesus se faz com liberdade em relação às tradições. É preciso estar disposto a enfrentar repreensão. É preciso estar disposto a não ter medo nem da morte, a estar aberto à graça. Filhos e filhas, é necessário, é fundamental. Um processo muito interno, muito pessoal, mas claro que se reflete. Um processo de entrega. Entrega de tudo a Deus. Quando eu falo tudo, você vai falar tudo o que, padre? É tudo. Nada pode se opor no discipulado. Nada. Parece estranho, né? Mas Nosso Senhor diz isso, que nada se oponha a quem se dispõe a servir-me, que nada interfira nas decisões. Nos ajude, Mãe, nessas batalhas interiores, nesse desapego necessário. Desapego. Ó Mãe, vem ouvir nossas preces e nos amparai. Livrai, Mãe querida, e afaste de todo mal. Afaste de todo mal, Mãe. Mostrai o caminho àqueles que não sabem onde ir. Ó Mãe, vem cuidar do futuro do nosso país. Virgem Imaculada. Virgem Imaculada. Senhora da Esperança. Senhora da Esperança. Clareia nossa estrada. Nossa estrada. Olhai nossas crianças, salvai o povo seu. Nossa Senhora vem. Maria, Mãe de Deus, nossa Maria, Mãe também. Mãe de Deus. Vamos pedir a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus de misericórdia, de bondade, abençoai, santificai e protegei. Abençoai, santificai a água, a roupa dos enfermos e fotos de família. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã.